Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja a madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos. Jamais quis minha amizade. E tinha medo de ficar em débito comigo. Eu não queria me envolver em problemas. Mas você não pede com respeito. Não oferece amizade. Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar. Traz, traz, meu gole. Escolha o melhor vinho dessa safra. Não vou me impedir. Só cão de caça que é de casa, brinda a taça. Mafia, clã, bons companheiros. Meus irmãos gangsta do som. Não vão me deixar tombar. Desce mais uma dose aí, garçom. Que hoje eu quero me perder. Pra ver se me encontro no meio desses problemas. Então vou pro bar de dança. E que se foda, chama as bitch da meu copo. Toda deliciosa, maliciosa e delicada. Ela pediu pra mim pegar um drink. Não sou Don Corleone, mas pra ti posso fazer qualquer favor. Tá ligado? Fico tipo Al Capone, rimando no microfone. Sem massagem na mensagem, malandragem é sabotagem. O rap é compromisso. Se eu tô solteiro na night, é onde nós tava, quer saber qual é a verdade? O que faço nessa boate? Cheia de viagem. Poderia estar na beat, mas prefiro surfar no beat. Depois de fugir da pipe pra caca. Deve ser o whisky que tá me deixando loucão, né não, Clash? Mas essa mina, minha amiga, pra chegar junto. É pique, pode pá, mas cadê o vagabundo? Última vez que vi, tava com o bolso recheado. Sortudo, diz pra ele que depois vai ser tudo rachado. Sempre foi nós, desde o início, com o bolso vazio ou cheio. Tô ligado, meu parça, sempre foi desse jeito. É nóis, irmão, tempo de som. Quanto no tempo feito, amo fechado e pros arrombado, o bonde tá sem freio. Vou chamar aquele maluco. É nós que brinda. Pode crer, vai na fé, tenta não arrumar muita briga. Beleza, vou dar um giro pra ver se peste coringa. Pode pá, vou tá aqui, qualquer coisa cê me liga. Ô garçom, traz, traz, meu gole. Escolhe o melhor vinho dessa safra. Eu vou me embebedar. Só cão de caça que é de casa, brinda a taça. Na máfia, clã, bons companheiros. Meus irmãos gangsta do som. Não vão me deixar tombar. Desce mais uma dose aí, garçom. Que hoje eu quero me perder. Pra ver se me encontro no meio desses problemas. Não vou pro bar de dança. E que se foda, chama as bitch da meu copo. Isso é sabe que isso, deixa eu sentar nesse banco. Chefe, uma dose de whisky. Bota mais um pra esse mano, sendo cubano. O Coringa tá limpando toda a banca do porco. Que eu sinto o cheiro de porco. Quem não sabe perder, nunca divide com o santo. E quanto mais eu beber, a paz vai pelo canto. O que nós vamos fazer? Tô nos olhando de canto. Vamos de plano, fica aqui, ninguém nos causa dano. Então bora, fecha comigo, chefe, bota na conta. Mano, skill, nosso amigo tá na mesa da ponte. Mas Clash, o inimigo já virou nossa sombra. Coringa limpa esse bosta que o guarda-costa não dá conta. Última aposta, ele aposta quase tudo que tem. Vem, Coringa dobra a aposta, aposta tudo que nem tem. Blefe ou sorte? Pra ganhar Mercedes-Benz. Investe ou pode? Mas aqui não tem refém. The best nas cartas, o clima tenso nos jogos. Acabando com fato, mas pisando em ovos. Aí, Coringa, vai pra cima, aperta que esse cara tomba. Pode deixar que a trinca não brinque, serviço toma. Escolhe o melhor vinho dessa safra. Eu vou me embebedar. Só cão de caça que é de casa, brinda a taça. Na máfia, clã, bons companheiros. Meus irmãos gangsta do som. Não vão me deixar tombar. Desce mais uma dose aí, garçom. Que hoje eu quero me perder. Pra ver se me encontro no meio desses problemas. Não vou pro bar de dança. E que se foda, chama as bitch da meu copo. Traz, traz, meu gole. Escolhe o melhor vinho dessa safra. Eu vou me embebedar. Só cão de caça.